Mas eu não te esqueci. Teu sorriso ainda é meu porto, meu farol. Cada lembrança é um refúgio que eu senti. E no teu abraço eu ainda encontro o sol. O tempo passou, mas meu amor não mudou. Você é meu mundo, meu sonho, meu chão. Que o destino guardou foi você pra sempre no meu coração. As fotos antigas guardam nosso olhar. E mesmo que o relógio insista em girar, teu nome é a canção que eu não canso de cantar. Você é meu tudo, meu porto seguro, meu passado, presente e futuro. O tempo passou, mas meu amor não mudou. Você é meu mundo. Passou, mas o amor ficou. Você é meu eterno amor.